ci briga di tanta cosa che non quer dizer. Briga pensando che non vai soffrir, che non faz mal se tudo terminar. Belo dia, a gente entende que ficou sozinho. Vem a vontade de chorar baixinho, vem o desejo triste de voltar. Você se lembra, foi isso mesmo se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira pra me arrepender. Se eu soubesse naquele dia o que sei agora, eu não seria este ser e chora, eu não teria perdido você. Se eu soubesse naquele dia o que sei agora, eu não seria este ser que chora, eu não teria perdido você. Eu sei que não teria, eu juro não teria perdido você. Música.